Aqui é o Super Choque, você está ouvindo o Caramba Cast. Vamos dar choque no seu sistema! Caramba, Cast está começando mais um querido, sensacional, isso, e famoso, Caramba Cast, isso mesmo, famoso? Esquece. Enfim, vamos aqui para a nossa apresentação, os nossos companheiros hoje aqui para debater esse querido tema, esse querido assunto de hoje. Por favor, se apresente, Rafa. Opa, e aí galera? Queria fazer uma pergunta, um desabafo para os ouvintes. Vocês conhecem Taffman E? Ou para os mais íntimos, Taffman E? Então, olha só, quem conhece a paradinha lá da Yakult Mó Gostoso e todos ficam rindo de mim quando eu falo Taffman E e Misteira, tá? É um desabafo. Olá, como vão vocês? Fim. Taffman E parece que, sei lá, coisa de macumbeiro, coisa do tipo, mas enfim. Vamos agora então com outro querido aqui da bancada também, por favor, Tute! Fala galera do Taffmae. Taffmae. Eu prometo que eu não vou mais vir com perguntas nem comentários idiotas. Prometo que um dia eu vou alguma coisa engraçada aqui. Até lá, vão esperando. Caramba, Cast do 200, a gente se vê por aí. Taffmae também parece que é alguma música de axé. Taffmae, enfim. Mas agora vamos... Opa, essa aí, bicho. Agora, galera, agora é uma surpresa pra vocês. Nem eu esperava essa surpresa de hoje, mas está a surpresa aqui. Por favor, eu adoro essa parte. Por favor, que rufem os tambores. Por favor, galera, uma salva de palmas para a nossa querida nova integrante do caramba, Carol Godoy! Me dê um C, me dê um A, Caraca. Oi, gente, como vai vocês? Estou tímida ainda, né? Estou muito tímida. Isso, é comum. Antes, no primeiro caramba, que eu suava igual tampa de mamita, garota. Então, caraca. É primeiro caramba, eu suava porque eu tava com calor do cacete, primeiramente. Segundamente, porque eu não tô suando. Não tô suando ainda, graças a Deus. Eu tenho um problema de transpiração, você sabe? Mas eu tô rindo muito. Isso. A primeiro caramba da Carol que estará conosco aqui. Espero que até o caramba infinito, isso mesmo. Até 2012. Até o infinito. Até 2012. Até 2012 e depois praticamente vai acabar o mundo, então vai acabar tudo, né? Então, relativamente só até 2012. Vamos deixar nosso marco carambástico pela história. Ao infinito. Vamos. E além. Isso. Então, galera, vou apresentar a Carol aqui pra vocês. Ela também é vlogueira. Tá aqui embaixo o linkzinho dela. Confira os vídeos dela também, que é sensacional. Confiram. É muito bom, cara. Ai, que coitada, né? Coitada de mim. É muito bom. Isso não é porque ela. Não é porque agora ela é carambeira, digamos. Caramba Cat também. Porque agora que as mulheres que entram aqui são chamadas de Caramba Cats. Eu sugeri Carambete, mas ele falou que é muito chacrinho. Caramba, isso é muito legal, velho. Foi a única ideia boa que eu sabia o Jaider ter até hoje. Pronto, cara, falei. O Jaider criou um site inteiro e a única ideia boa foi Caramba Cat. O Jaider faz o design do Jaider, da parada toda. O Jaider faz camiseta, edita e olha assim. A ideia boa foi Caramba Cat. Brincadeira, Jaider, você é o cara, né, bicho? Obrigado. Enfim, mas não é agora porque ela é Caramba Cat que eu estarei puxando o saco dela, mas enfim, cliquem nos vídeos dela que realmente são sensacionais. Enfim, bom galera, então vamos para os nossos queridos, amados comentários. Vamos. Vamos aqui aos comentários. Primeiro comentário aqui do Rafael Pedroso Rodrigues. E aí galera, graças a vocês tive ideias para começar a gravar meu primeiro vídeo. Ele também vai ter um vlog também. O último cast falou sobre mensagens subliminares. Ele teve ideias para o vlog dele, enfim. Ele falou a todos. Enfim. Outro comentário aqui também, do Leonardo Delmiro, galera. Ele falou assim: a mensagem é grande, então relaxa aí. Acho muito legal mensagens subliminares. Já teve até tema assim na feira de ciência da minha escola. Foi muito legal. Já ouvi falar do Paul McCartney, que é dos mensagens subliminares, enfim, ele falou Bernardo e Bianca também, que aparece uma mulher nua na janela de Bernardo e Bianca. Sempre que assistia o filme eu parava e nunca via. Uma vez até mesmo aqui no Brasil, o Maurício de Souza. Aí o cara se enrolou, tomou um tapa maê. Aí falou, ele fez menção àquela, aquela tirinha do Horácio que tem a mulher deitada. Isso, ele dando a ideia do Maurício de Souza da tirinha, que aparece mulher e tal, mensagem subliminar. E pra falar a verdade, no Rei Leão tem duas cenas, se não me engano, uma parte das flores que vão para o céu e formam a palavra gay. Não, é a palavra sexo. É a palavra sexo, isso. Todo mundo sabe, né? Tipo, é, todo mundo. Não. Tá muito enganado. Palavra sexo. É sexo. Próximo. Isso aí, falou que a Disney é campeã de mensagem subliminar. Isso. Realmente é. E sobre o símbolo do... Ou você pensa que é subliminar. Isso. Ou não. Tudo na cara, né? Isso aí, ele falou. Ah, e sobre o símbolo do nazismo, tem uma pista de aeroporto que foi feita em forma de nazismo, isso. Se vocês quiserem, jogue no Google aí também. Pista de nazismo. Pista de nazismo. Vou pesquisar no Google. Foi feita em forma de nazismo. E vai aparecer, se você pesquisar desse jeito, vai. Era uma pista que tinha os Hitlers marchando assim, né? Tipo, zilando judeus. Bom, próximo comentário aqui do Lucas. Lucas falou. Rápido, direto. Isso. Conclusivo, garoto. Ele falou assim... Oi galera, continue fazendo esse trabalho bonito como o Caramba Cast é muito doido. Enfim. Somos muito doidos. Somos doidos. Mas é isso aí. Isso. Obrigado, Lucas. Rainieri. Comentou. Aê, galera, de boas. Cara, eu acho que essa coisa de mensagens subliminares são coisas idiotas que alguém inventa para outras pessoas idiotas. Disse ele, mega indignado. Mas saca do Dragon Ball Z. Eu vi sozinho e não fiquei louco por isso. Porque vê. Os caras se transformam. Não, porque ver os caras se transformando é muito mais legal do que ver 666 no carro do Satã. É isso aí, Cuco na Moto Biafra pra vocês. Se você tá falando Cuco na Moto Biafra, você tá mandando a gente tomar no cu, é isso? Calma aí. Ou então, já que é o contrário, você tá mandando. Próximo comentário é do Fauzi. E ele falou: mensagem subliminar é esta imitação do Stitch do Rafa. Ponto. Olha, a imitação do Stitch não é subliminar, tá? Não mesmo. Só porque as garotas gostam. E piram. Não, nem é. As garotas falam, oh, que bonitinho. E os caras falam, caralho, muito igual, velho. Mas, tipo, não tem nada de subliminar. Isso, pra quem não está entendendo o assunto, por favor, imite o Stitch, por favor. Aloha, prima. A Hana quer te ser família. E família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. Isso. Próximo comentário. Ah, que bonitinho. Agora foda, você cara. Foda igualzinho. Caraca, igual. Não, você tá gravando isso aí, não tá? Beijo pra vocês. Bom, o próximo comentário aqui do Kevin. Kevin falou: oi, gente. Legal vocês escolherem o meu tema. Bom, talvez mais alguém tenha sugerido. Ele falou o último, caramba, estava muito bom. Enfim, isso mesmo. O tema passado sugerido pelo Kevin. Então continue mandando temas, sugestão de temas aí. Que estaremos, sei lá, atendendo de vez em quando algum tema por aí. Achamos legal. Enfim, ele falou também. Também não acredito muito em mensagens subliminares. Mas que algumas parecem reais. Algumas são muito... bestas e forçadas. E a história é sempre com o diabo e o caramba, enfim. É isso, abraço pra todos, beijo pra Ferdi. Apesar de sempre que eu comento, a Ferdi não tá, mas mesmo assim mando um beijo pra ela. Veio! Bom, obrigado por comentar sempre aí pra gente. Então, cara. Então, por favor, Kevin, não comenta mais, que aí talvez ela apareça. Brincadeira, continue comentando. Tá! Depois eu que tenho que fazer. Podem mandar um beijo pra mim. Isso, mandem beijo também pra nova integrante do caramba. Beijos pra Carol. Ah, eu vou ficar muito só uma coisa. O Jaider, ele leu assim, mas tudo bem, o último caramba estava muito bom. Isso mesmo. Jaider, você não sabe mais agradecer elogios. É isso mesmo. Se ele falou que estava muito bom, isso mesmo. Estava muito bom. Eu vou discutir com o garoto. Falando, obrigado. Jaider é a humildade em pessoa. Obrigado, gente. Ficou sem graça, ó. Fiquei corado aqui, enfim. Bom, galera, então continue comentando, continue mandando beijos para as meninas, abraços para os garotos aqui. Abraço pros manos, beijo pras meninas. Que conceito, cara? Por que você não manda um beijo pra mim, bicho? Isso, mandem beijos e chupões. É, abraço somente. Ah, E parabenize também a nova integrante do Caramba aqui também, a Carol, que está conosco. Tranquilo? Só. Oh, parabeniza ai. Por quê? A gente não mandou um beijo ainda. É, pode, mandem beijos, abraços, mandem presentes também. As pessoas não gostam. Isso, manda. O presente. Manda presente, ai. Então compra a camiseta, então. Isso. Manda... Adoro presente e dinheiro. Manda presente, ela vai colocando colocar o endereço e CEP aí pra vocês mandar também os presentes pra ela. Beleza? Vou estar colocando o número da minha conta aí embaixo, tá? Isso. Aí vocês que têm que fazer os depósitos, assim, ó, é 0800-355-008 para doar R$8. Tá, parei. Bom, galera, os comentários, continue comentando, continue divulgando também aí em Twitter, Orkut. Ah, entre na comunidade do Orkut também, que ela está abandonada, está jogada as traças lá. Mas o Twitter está funcionando, porque digamos que abandonamos um pouco o Orkut, estamos no Twitter lá, divulgando pelo Twitter, então continue também divulgando pelo Twitter. Estamos nos modernizando. Isso. Sigam pelo Twitter. Isso. Mais uma coisa também. Siga-me os bons. Não sei se é... Me sigam no Twitter também, me sigam no Twitter. Isso, vai estar o Twitter de todo mundo aqui embaixo também pra vocês seguirem. Tweet. Vamos, Twitter. Mas uma informaçãozinha, galera. Não sei se eu estarei colocando essa semana ou na semana que vem no próximo cast, mas aqui do lado vai estar um link para vocês clicarem e adquirirem as camisetas do Caramba, isso mesmo. Vai estar aqui. Geral, andando com a minha cara estampada na camisa. Aí sim, hein? Vocês vão clicar aí na camiseta se tiverem, tá? Se não tiver essa semana, vai ter na outra. Mas quando sair o bannerzinho do lado e vocês clicam nas camisetas, você vai ser redirecionado para um site e lá vocês poderão comprar a camiseta. Tem lá o PagSeguro, que você imprime o boleto e paga nas casas lotéricas, enfim, aí você vai poder comprar a camiseta. Pode pagar nas lojas do Carnê do Baú. Você pode pagar, se você estiver em dia com o Carnê do Baú, você pode ganhar uma camiseta. Brinde, sim, pode. Mas, se não me engano, as camisetas vão estar R$25, mais o preço do Sedex ou coisa do tipo aí. Vai estar mais ou menos uma frete. Isso. Se o Sedex for R$70, nem estranha, tá? Brinde. Não, R$70 bota fé que vai ser lá pro Acre, coisa do tipo assim. Zoei. Mas tudo bem. É, zoei. Ouvintes do Acre, nós te amamos. Um beijo e um abraço. O Acre existe. Mas vai ser mais ou menos na base desse preço aí mesmo. E vai estar aqui do lado, então vocês já podem adquirir. Eu também vou estar adquirindo a minha. Brincadeiras, são minhas mesmo. Mas enfim. Feitas à mão. Isso. Mais alguma informação? Creio que não. Não? Não. Vamos então para o nosso querido Caramba, galera. Por favor, o tema de hoje é YouTube. Isso mesmo. Coisas... YouTube. Isso, como o YouTube surgiu, digamos, um pouquinho assim. E esses virais, a febre YouTube, como ela surgiu. Para começar o cast de hoje, nada mais, nada menos que começar por aquela pessoa que eu sempre começo. Isso. Por favor, Tuti, inicie o cast de hoje. Teve nenhum elogio agora, porque a pessoa mais youtubástica, mais devo dizer, do... desde Caramba não sou eu, é youtubada, seria a Carol. Que horror! Mas já seria a palavra youtubada. Youtubada, velho? Youtubada é feio, meu. YouTubada integrada é com o YouTube. Agora sim. Bom. História do YouTube. Cara, eu não sei a história do YouTube, eu sei que... O primeiro vídeo do YouTube é o Me at the Zoo, que é um garoto... É um vídeo de 18 segundos de um garoto num zoológico. Aí tem uns elefantes passando atrás, enfim. Coisa mais idiota que eu já vi na minha vida, mas tipo... primeiro vídeo do YouTube. É tipo aqueles vídeos que vinham no pacote do Windows. Tipo, menino andando de velotrol, coisa do tipo. Pô, das gazelas correndo. Não, mas... Pô, achei meio inútil, mas tudo bem. Cara, YouTube sempre foi, até ano passado, YouTube sempre foi muito dominado pelos virais brasileiros e por tudo americano, né? É uma coisa muito engraçada. Não sei porquê, mas... Vídeos de gatinho. É, vídeos de gatinho, virais, tipo... Virais brasileiros, digo, YouTube U, da Sônia tentando falar, do bebê dançando funk e tal, essas coisas. Mas aí chegou um cara pra revolucionar o herói dos vloggers e o Deus e também Satã de todos, PC Siqueira. Não, mas Mas a vida dos vloggers não começou com o PC Siqueira. Cara, não, dos vloggers brasileiros que eu tô falando. Ele revolucionou... Assim, não, dos vloggers famosos. Ele... Que a partir do momento que a pessoa começou a ter mais reconhecimento, cara. Quem começou a ter mais reconhecimento foi o PC Siqueira. Mas já existiam pessoas que faziam antes, brasileiros que faziam antes mesmo. O Brasil, que eu tô falando não que ele iniciou, mas que revolucionou os vlogs. Exato, não, aí sim. Ele revolucionou e aí começou a fazer um estilo diferente, porque lá nos Estados Unidos é uma prática muito comum, né? Você ter o seu vlog pessoal, principalmente pra família mesmo, talvez você mora longe e tal. E aí nos Estados Unidos é comum as pessoas fazerem isso, e agora no Brasil que essa prática tá mais comum e tem vários vlogueiros e vlogueiras. É que nem você falou, tipo, antes já existia brasileiro mesmo com vlogs. Só que acho que todo isso é óbvio, acho que ninguém discorda que ficou mais reconhecido depois que o PC Siqueira aqui, apareceu o PC, Felipe Neto, aí sim, aí explodiu. E cara, exato. Agora também as pessoas carregam a farda de blogueiro como antes carregavam a farda de tipo blogueiro, sabe? É uma coisa comum agora no dia a dia. É. Quando estourou o PC Siqueira, você ser vlogueiro era ser imitador de PC Siqueira, mas agora já tá sendo uma coisa um pouco mais... Um pouco mais... Menos... Digamos, um pouco mais densa. Trollada, né? Um pouco menos trollada. Um pouco mais calma, sabe? Porque antes, cara, tipo, você criava um vlog e aí você falava oi e a galera já falava, fudeu, é o PC Siqueira, tá tentando imitar o PC Siqueira, não quero assistir essa porra. Mas PC Siqueira é melhor. Tudo que a gente faz sempre tem aquela pessoa que é o exemplo, né, de primeiro, como é o PC Siqueira, o Felipe Neto, são aqueles os exemplos a ser seguidos, são os sucessos que as pessoas tentam também ter, e tudo que a gente faz também vai ter as pessoas que não conseguem fazer. Assim como tem blogs que as pessoas não escrevem bem, tem vlogs que as pessoas não conseguem expressar bem. Mas, às vezes, é uma parada até pessoal pra pessoa e tal, desinibir e tal. Mas daí, vamos falar dos bons vlogs, né? Então, vamos deixar a Carol falar sobre a experiência do vlog dela. Meu Deus do céu. Bate o vlog rápido. Não, um então... vlog. Brinks. Não, mas isso mesmo. Posso só fazer um comentário que você falou do começo do YouTube? Faço. Então, eu assim, que eu sei do YouTube... O começo do YouTube, o pessoal que meio que fundou, assim, não sei quem foi, não tenho nem noção, mas pagava, tipo, mulheres bonitas pra postar vídeo no YouTube, pra, tipo, dar um up, assim, sabe, no YouTube. E aí acho que deu certo, né? Não, falar em mulheres bonitas, só um adendo, né? Cara, quem não conhece aquele clássico canal da mulher que faz ginástica? É, puta merda, mano, a mulher faz ginástica, a pornografia mais no YouTube, mano. Ela faz mesmo. abdominal e tem 30 milhões de acessos, amigo. Pra você ver como as pessoas estão querendo praticar abdominal, entendeu? É, pacto com o demônio, mensagem subliminar, quem sabe? Ela podia estar malhando com a latinha com areia que teria 40 milhões. Se ela tivesse usando aquela roupa e focando a câmera onde ela foca, ela tava com o mesmo número de acessos. Focando no foco, né? Mas volte a sua. Voltando a Carol. Bom, então, meu vlog, vamos pensar. Eu não comecei o vlog por causa do PC Siqueira e Felipe Neto. Na verdade, eu nem conhecia nenhum dos dois, só pra deixar bem claro. Eu comecei com tanto que o começo do meu vlog não era vlog. Eu chamava Diário da Carol porque eu não tinha noção que existia vlog. Aí eu coloquei diário porque ia ser mais ou menos um diário do meu final de semana. Aí eu só postava vídeo no final de semana, assim, sabe? Tipo, mostrando o que eu fazia, tal, minhas merdas inteiras. Aí depois eu descobri, olha, eu faço igual o que esses outros idiotas fazem. Então eu vou trocar o nome, tipo, vou colocar vlog. Não chamando ninguém de idiota, mas enfim. Aí eu troquei, mas sei lá, é isso. Poxa, hoje... Vai, pode falar. Não, só lembrando. É que muita gente, tipo, acredita que todos os vlogs partiram da ideia de ser um vlog, mas... Muitas vezes a pessoa começa com uma coisa, tipo, não sabe por quê. Ela começa, digamos, sua ideia, tipo, de falar do fim de semana. Tem gente que começa pra fazer uns vídeos legais e acaba terminando nisso. Isso que é legal. Tanto que, no começo, meus vídeos eu não falava, tipo, eu não dava opinião de nada, assim, sabe? Eu, sei lá, eu falava de coisas... eu falava mesmo do meu final de semana, dos meus amigos, assim, e começaram a ter visualização. Tá? E agora... Aí foi isso, aí deu no que deu. E agora vlog que você fala da sua vida, ninguém mais quer saber. Você então, fala... eu falo bastante da minha vida, né? Eu não falo muito de coisas, por exemplo, Justin Bieber, Crepúsculo, eu não falo dessas coisas. Não, eu falo mais da minha vida mesmo, assim. É que eu falo, acho que um pouco indiretamente, um pouco que as pessoas se identificam com as coisas. Agora você tem que, tipo, filtrar isso pra se comunicar com todo mundo. Porque, cara, agora, pra você ter fama, você não pode, tipo, expor que você é humano, digamos assim. Você não pode mostrar que você tem uma vida, não sei o que lá. Se você fala, se você comenta uma coisinha, a galera já fica meio torta. Porque elas perguntam, e aí? E eu com isso? Você tem que evitar esse tipo de pergunta pra chamar atenção e... Assim, o que eu acho legal do vlog, por exemplo, porque é uma parada pessoal, você tem o seu direito de expor a sua opinião, por exemplo. É como se você fizesse algo para as pessoas, mas se você não tivesse a obrigação de postar aquilo sempre e tal. Claro que às vezes você firma um compromisso com as pessoas que gostam de você, e isso às vezes complica um pouco. Mas agora o que me deixa meio que revoltado, assim, meio que sem entender... É que tem as pessoas que assistem o vídeo e comentam, tipo, mal, falando, você é ridículo e retardado e eu não gosto dos seus vídeos. Mas isso não acontece só em vlog. Então fecha, né? Porque no YouTube você tem esse direito, você tem o direito de pegar essa janela e fechar o vlog ou fazer comparação. Ah, eu não gosto de você porque tal pessoa é melhor que você. Ah, parabéns, assiste os vídeos dele, então. Entendeu? Não é uma questão... Porque o vlog realmente dá esse direito a você. Você escolher com qual você se identifica mais e se você quer ver aqui ou não, entendeu? Então, por isso que eu gosto muito da internet, porque tem todo mundo tem acesso e você pode conhecer várias pessoas. Com certeza alguma vai te agradar mais que a outra. Caso é, a internet, tipo, é essa parada de interação e tal, e de vez em quando a galera extrapola com isso, sabe? Acha que tudo eu tenho que interagir, tudo eu tenho que dar minha opinião, tudo eu tenho que encher o saco. Ainda mais porque a internet tem essa parada da máscara, né? Ninguém pode te atingir na internet. Então você chegar e comentar mal num vlog, não vai ter problema algum. Agora, imagina, tipo, você morador do Rio de Janeiro, que vai pra Praia da Barra esperar algum ator só pra falar mal dele? Não. Nossa! Nunca, né? Aí sim eu vi isso. Tipo, você fica na praia e fala assim, não, pô, Tony Ramos, seu peludo bobo. Peludo. Tony Ramos, seu peludo. Vai se depilar, ô macaco. Tipo, você não... Sacanagem. Tony Ramos, adoro seus filmes. Adoro Se Eu Fosse Você 2, esses são os únicos filmes que eu conheço de você. Ele fez Chico Xavier? Não, fez. Então, não assisti, mas deve estar genial, vou assistir. Aí depois comenta, eu te adoro. Brincadeira, mas não... como amigo. É. Faz uma depilação, vai. Não, mas eu acho necessário um comentário negativo, sabe? Não, um comentário negativo, construtivo é bom. Uma outra coisa é o flame, que é simplesmente você jogar, vai se fuder, você é uma merda. Tipo, não tem a mínima... É, não, sim, com certeza. Mesma coisa que você tacar ovo nos famosos. Com certeza. Uma crítica é legal, falar bem assim. Igual o meu colega falou assim, ó, o seu último vídeo, Rafa, ficou do Portal Caramba, ficou muito legal. Ficou muito engraçado, eu muito já passei por essa situação, mas eu achei que ficou curto. Aí sim, entendeu? Você consegue entender o que ele quis dizer. Aí fala bem assim, ou de uma forma normal, fala assim, eu achei que ficou curto. Normal, agora não precisa o cara chegar e falar pra você, vocês são ridículos. Entendeu? Acho às vezes que é desnecessário. É. Não, eu acho que o melhor comentário, assim, me trolando, assim, sabe? Tipo, o cara chegou assim e falou assim, olha, tudo bem você querer fazer vídeos assim e tal, tal, tal. Mas eu fico imaginando se o resto das meninas da sua idade resolverem todas que acharem que pode fazer assim, o mundo vai estar perdido. Aí eu peguei, tipo, tentei, assim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, sabe? Será que é tão ridículo, assim? Porque, querendo ou não, com um comentário negativo, não que você vai ficar super abalado, vai entrar em depressão, vai chorar o resto do... Mas você vai pensar. É, você mesmo pensa, tipo, mas quando que não fez é um ou dois comentários, é tipo 50 comentários negativos. Você fala, meu... É, então, porra, mas será que eu tô falando uma merda tão grande, assim, você pensa, né? Mas aí você vê, tipo, de 150 comentários, 50 são negativos, os outros 100 são positivos, ah, então vamos continuar, sabe? E às vezes você faz uma ironia, né? A pessoa leva muito a sério, muito a sério. É, teve um vídeo meu que eu coloquei, eu falei assim, olha, se você... Porque chocolate resolve todos os problemas. Se você tá com AIDS, come chocolate. Se você tá com, sei lá, tuberculose, come chocolate. Nossa, teve muita gente me trolando, assim, nossa, você tá percebendo o que você tá falando? E se a pessoa realmente tiver isso e focou? Eu falei, gente, mas quem acredita, por favor? Agora, tipo, é isso, cara. O pior da internet é porque... Vamos englobar uma coisa, né? Que, tipo, a internet tem muita gente ignorante. Muita gente ignorante dessa grande parte são crianças. E dessa grande parte de crianças pensa que é adulto e tenta interpretar coisas fingindo que são adultos. Não que você não tenha o direito de criticar, mas, porra, pra ter uma crítica que seja pelo menos positivamente relevante, você ao menos tem que ter uma visão melhor do que comercial do McDonald's sobre câncer. Isso. Agora, fugindo assim do lado já do blog, partindo lá pro lado, o outro lado do YouTube, assim, digamos, o YouTube acabou se tornando, assim, digamos, um meio de marketing, assim, por exemplo. Sei lá, muita gente surgiu dele, muita gente saiu, sei lá, tocando piano no fundo de quintal pra virar um artista famoso, digamos, Justin Bieber, enfim. Mas muita gente pegou fama devido ao YouTube, coisa do tipo, mas tem também aquele lado que, digamos, vergonha alheia. Pessoas jogam um vídeo no YouTube assim que acaba virando um viral geral, assim, espalhando pra todo mundo. Aquela vergonha daquela pessoa, exemplo, sei lá, Call of Duty, Halo 3. Halo. É Vanessa Cara de Cotoca lá, né? Vocês já viram a Vanessa Cara de Cotoca? É muito sou bom. Sou bonita, sou gostosa, tenho cara de Cotoca. É isso aí. Mas, ó, a gente falou do lado ruim e tal, das pessoas que controlando, mas tem um lado bom, né, velho? Porque, tipo, nem tudo hoje em dia você tem a oportunidade de mostrar pra todo mundo o que você sabe. Por exemplo, o Mr. Guitarman lá, ele tem um canal no YouTube que a gente pode nem dizer que é vlog, mas ele usa a criatividade dele e hoje ele ganha, o trabalho do Mr. Guitarman é o canal dele no YouTube. Ele ganha muito dinheiro com isso, ele é contratado e tal. Então, o YouTube é uma ferramenta de, tipo assim, tudo que é bom, cara, tem espaço. E o YouTube chegou pra dar mais espaço pras pessoas. As pessoas que são boas no que elas fazem, elas têm que mesmo fazer sucesso. É, não, por isso, eu gosto muito do Mr. Guitarman, eu gosto muito dos vídeos dele, vejo sempre. E eu acho que se ele tá conseguindo ganhar dinheiro hoje, é porque ele planejou o que ele fez e é muito legal, então... Pra mim, as pessoas que falam, ah, eu não vou fazer um vlog... Muita gente, um colega meu da faculdade chegou pra mim e falou, eu não vou fazer um vídeo no YouTube mais porque já tem o Felipe Neto e o PC Siqueira. Aí eu falei, pô, mas cara, não é assim, velho. As pessoas são diferentes e vai que você faz uma parada diferente e que a galera gosta. O público do YouTube é muito grande, tem bilhões de acessos, entendeu? Então... eu acho muito legal o YouTube porque é uma ferramenta de você conhecer várias pessoas. Tem amigos por causa disso, entendeu? A Ferdi, por exemplo, conheci por causa do YouTube. A Carol agora, olha que coisa bonita, que coisa legal. Você tem que demonstrar os seus talentos, cara. Vocês não precisam ficar com medo de mostrar todas as modinhas. Eu não acho tanto que, não desmerecendo o Felipe Neto e nem falando que ele não seja bom, mas eu não acho tanto que seja de ser bom. Tipo, ah, fulano tá lá porque é bom, fulano tá lá porque não, é bom. Não mesmo. Eu acho que não seja isso. Às vezes, não tô falando no Felipe Neto, acho o Felipe Neto ótimo, enfim. Mas eu acho que, assim, muito do que o Felipe Neto fez foi de xingar muita gente, xingar tudo que tava em evidência. A proposta do personagem dele era horrível. Entendi. É o que eu tô falando. Tipo, mas, sei lá, deixa eu pensar, uma pessoa que tem gente que gosta e eu não gosto. Ah, não sei, eu gosto de todo mundo, sou idiota. Mas tem muita gente, assim, que você pode ver, tipo, sei lá. Tem gente que fala assim, ah, fulano tá em tal novela porque é bom, mas não é, você vai ver como a pessoa interpreta, não é bom, assim, sabe? É, então, enfim, essa parada... Fugido, assim. Não, isso é opinião, cara. Porque, cara, vlog nada mais é do que você... expor sua opinião. Vlog não, né? Alguns vlogs fazem isso. Vlog é só você gravar um vídeo. Na verdade, você pode perceber que vlog critica tudo, né? Isso que me deixa um pouco revoltada. É. Vlog só fala mal das coisas, assim. Pelo menos aqui no Brasil, porque lá fora não. Lá fora não é assim, tipo, vou falar mal disso, vou falar mal daquilo. É outras coisas. Só que eu acho, pelo menos, que o que faz sucesso lá fora não faz nem fudendo aqui. Não mesmo. É, são culturas diferentes, né? Não, não tem como você pegar a cultura de outro país e trazer pra cá, que não são coisas, às vezes, semelhantes que se adaptam aqui. Mas eu, particularmente, os que mais me agradam, por exemplo, são ou quando eles nem falam mal, nem falam bem, é quando eles fazem, tipo... Por exemplo, eu gosto muito que é do Chico 45. Eu gosto muito dos vídeos dele também, acho muito legal. Ele faz, então, tipo, uma interpretação e tal. É isso, ele só mostra como é a visão dele e tal. Acho muito legal. Por exemplo, PC Siqueira, eu gosto. Por exemplo, ele fala da o que aconteceu no dia dele. Ele vai lá e fala. E eu acho legal o jeito que ele conta. Por que as pessoas gostam do PC Siqueira? É porque ele fala mal de alguém, alguma coisa assim? Não, não é, porque o jeito dele contar as coisas que aconteceu com ele é um jeito legal que você gosta de ouvir, entendeu? Então cada pessoa tem sua característica e nem todas vão gostar de você. Não tem como de todo mundo gostar de você também ou da outra pessoa. Mas a proposta inicial dos vlogs, eu acho que é muito legal. Tipo, aproximar. Quando faz encontro de vloggers, tá vendo? É, acho que é muito mais do que criticar as pessoas, os vlogs. O problema... Fim. Eu acho. O problema é que tá PC Siqueira, porque já tem um tal meio que status, assim, Felipe Neto. Mas as pessoas de vlogs, assim, não generalizando, enfim, mas elas veem como uma maneira de criticar, uma maneira de se promover, assim, digamos. Com certeza, elas se apoiam. Cara, o Felipe Neto fez isso, sério. Então, mas tem uma coisa que o YouTube faz também, é porque, principalmente, você faz parte da globalização, da gente... É colocar vídeos. A gente filma, a gente tem mania de tudo agora tem câmera, celular tem câmera, tudo ficou mais fácil da gente guardar aquilo. Então, você pode ver o que tá fazendo muito sucesso ultimamente são sites tipo Não Entendo, Sedentário, esses. Tem até o, por exemplo, Harry Porco aí, que é um parceiro da gente, que são aqueles sites que pegam aqueles vídeos do YouTube de coisas que aconteceram e postam lá, por exemplo, pô, a pessoa caiu e se fudeu, e você adora ver as pessoas se fuderem. Então, vão se foderem, né? Aí você vai e posta no blog para as pessoas verem, entendeu? Então, é que nem aquela parada que o Jader falou, né? Vergonha alheia e tal, e é muito legal, assim, tipo, alguns são besterol tipo e tal. Tipo Aretuzas da vida. Tipo a Aretuza, cara. Hoje eu tava lá na faculdade lá, aí eu sei que o meu colega brincou lá, falou que a aula do professor era tão chata que ele ficou com vontade de vomitar. Aí eu falei, vai dar uma de Aretuza aí, né? Aí tipo, todo mundo entendeu, saca? Todo mundo entendeu, sabia quem era a Aretuza. Uhum. E eu, por quê? Porque o YouTube meio que proporcionou isso. E eu fiquei, sei que não tem nada a ver, mas eu fiquei meio que tentando entender. Como é que a mãe e o pai da Aretuza decidiu que ela ia se chamar Aretuza, velho? Tipo, o pai gostava de Araqueto. O Araqueto, o Araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que me pipoca. E a mãe chamava Medusa. Vanusa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí, vamos botar a Aretuza. Demorou. Só que é sacanear a guria, né? Eu não sou pai dessa criança, vou botar o nome de Aretuza também. Não, mas esses negócios aí de falar, tipo, da Aretuza, dessas coisas, é muito, muito assim. Vocês podem, pelo menos com os meus amigos, metade das piadas, assim, sabe? Tipo, é com o YouTube. Sabe, tem aquela menina do dentista, aí o pessoal fica zoando, fica cantando as músicas. Mesmo de música, tipo, que o pessoal coloca no iTunes, aí tipo, vira uma música e aí todo mundo canta a porra da música e todo mundo fica colocando toque de celular, aí quando toca o celular da pessoa, todo mundo já sabe, nossa, esse daí é cool, esse daí assistiu o vídeo, aí tipo, você meio que pega, nossa, eu viajei agora, mas é muito assim, juro, eu vejo muito disso. Não, tá muito sendo integrado no dia a dia, que antes você via um vídeo do YouTube, que era uma coisa tipo, pô, legal, vou guardar isso pra mim. Aí você mandava pra um ou outro amigo. Agora, tipo, o YouTube tá sendo uma coisa geral, cara, geral. É porque é muito corrente, né, YouTube. No caso, tipo, eu acho que, assim, você viu um vídeo, aí você tuita ou você coloca no Facebook. Aí, em minutos, o mundo inteiro tá vendo esse vídeo. Tipo, tem a parada dos vídeos relacionados também, né? Você não precisa nem da divulgação de alguém. E o próprio YouTube indica outro vídeo pra você. Então, tipo, aquele, tem uma autodivulgação. Aquele, eu não sei se... Com certeza vocês viram da mulher de esquizofrenia que xingando Colita Feliz. Vi. Não, eu não vi. Não, eu não sou contra. Depois eu mando. Meu, juro, foi em 2 dias. Ela fez 2, tipo, aí eu vi o primeiro, aí eu coloquei no Facebook. Aí todos os meus amigos, tipo, já, nossa, comentaram muito, muito. Aí depois eu coloquei o segundo, aí todos os meus amigos comentaram de novo. E, tipo, repassando, você vê o pessoal repassando no Twitter, no próprio Facebook, assim. Aí depois, no dia seguinte que eu postei o terceiro, eu acho que foram 50 comentários no meu Facebook. Nunca teve tanto comentário, assim, que nem por causa da mulher, sabe? É muito engraçado. É, cara. Assim como, tipo, de vez em quando você canta uma musiquinha que sacanearam no YouTube e tal, e aí alguém completa e tal, você nem se dá conta que, tipo, alguém viu isso também, sabe? Tá tudo participando da sua vida e você não tá se dando conta disso de vez em quando. É, o que eu falei também é que ele acaba se tornando um marketing, meio que acaba divulgando as pessoas. Muitas pessoas que saíram do anonimato e foram pro YouTube e viraram sucesso aí. Você tá um exemplo, sei lá, Malu Magalhães. Outra também, coisa sensacional, adoro as músicas dela, brincadeira. Stephanie, surgiu do YouTube também. No meu crossfox, eu vou sair. Não, pra você ter uma noção de como plágio é uma coisa normal na internet, a melodia é nada mais, nada menos do que a mesma de A Thousand Miles da... É, uma paródia, né, cara? Não é um... É uma paródia. E só mais pra citar mais um também, assim, lá do humor, assim, humorista, Rafinha Bastos também, devido muitos vídeos jogados no YouTube. É verdade. O Rafinha Bastos hoje, do CQC, ele começou no Brasil. CQC, tipo, cara, Malu Magalhães tá pegando o Marcelo Camelo, olha só isso. Poxa, aí sim eu vi vantagem. O que seria de mim sem essa informação, né? Então, aí o Rafinha Bastos, ele foi um dos, assim, antes do YouTube, sei lá, ele já postava os vídeos, né? Então, ele começou na internet mesmo, eu acho que nem pelo YouTube. Ele começou pela internet a postar vídeos. Ele começou no Mirk. É, ele começou no DOS e agora ele tá aí. Falando até do Rafinha, é legal esse negócio, porque hoje em dia você não precisa ir num teatro, no caso, pra ver uma peça. Tem no YouTube. Vocês podem ver, tipo, a maioria dos stand-up, essas coisas, tem tudo no YouTube. É verdade. É uma forma de divulgação pras peças também. É, com certeza, com certeza. Tá sendo uma coisa assim. Que, cara, eu acho que até 2 anos atrás o YouTube não tava tão integrado assim no Brasil. Não tava. Tipo, nem era falta de oportunidade, era só porque tinha que ter alguma coisa pra dar essa combustão. Isso. Cara, e o que vocês acham que deu, cara, essa combustão? Sinceramente, eu acho que, tipo, em parte foi Mr. Guitar Man, mas poxa vida, tipo, fazendo uma corrente, uma reação em cadeia gigante. Mas eu acho também que foi a facilidade de tudo como tá hoje. Porque antes era tão difícil você postar um vídeo na internet, as internets eram lentas e pra postar um vídeo era uma era. É, as câmeras digitais, não era todo mundo que tinha tanto acesso assim pra fazer um vídeo que você colocaria facilmente na internet. Então tudo, foi um processo do mundo mesmo, que globalizou e digitalizou tudo e ficou tudo mais fácil. Você grava, você na mesma hora você coloca no computador e passa rapidinho, e você edita rapidinho e joga no YouTube, que em 5 minutos o YouTube, sei lá, 10, depende do tamanho, 20 minutos o YouTube processa e você já tá na net, entendeu? Então acho que foi um processo natural de tudo, do mundo, de não, tudo ficar mais rápido. E aí as pessoas têm mais disposição pra fazer, porque não é um processo demorado, entendeu? É uma coisa mais rápida. E todo mundo quer fazer agora, porque elas conseguem ver vários vídeos, você não tem que esperar carregar mais. Antigamente você tinha que clicar no vídeo lá e esperar ele carregar, cara. Então, acho que tudo por a internet, tudo por se desenvolver mais, acho que facilitou. Aí é consequência, as outras pessoas que fazem sucesso é consequência. Mas aqui no Brasil, eu creio que, tipo, o que desencadeou toda essa integração foi o interesse das pessoas pelo YouTube quando surgiu o Mais Poxa Vida. Porque elas sentiram um pouco do Brasil lá. Que até então, a única coisa que elas tinham de Brasil era a Sônia tentando falar YouTube. Não, mas é YouTube. Eu acho que... Assim, eu acho que... Como que eu vou explicar? Eu acho que o YouTube explodiu antes do Mais Poxa Vida. Exatamente. Do Fisqueira, no caso, entendeu? Não, mas YouTube, eu... Aqui no Brasil, eu creio que depois que a galera começou a ter uma certa tensão maior, é que começou a crescer isso de YouTube. Até então era ainda assim, era ainda... Não, eu acho que vlog sim, agora o YouTube não. assim, eu acho que ele já tava crescendo bastante, mas o que deu um impulso bonito foi... Porque ao mesmo tempo que você entra pra ver um vlog, você vai e entra pra ver, tipo, a promo de, de uma peça que tá em cartaz, aí... Muita gente que não sabia o que era, não tinha a mínima ideia, tipo, do YouTube mesmo, e agora tá usando, sabe? Legal também, como, sei lá, o YouTube, tudo que você quer agora, você, por exemplo, perdeu, você vê no YouTube, é uma coisa linda. Por exemplo, tem show aqui perto, você fala, não, não show não, amanhã eu vejo no YouTube, e amanhã vai estar no YouTube, é uma coisa legal isso. Isso é verdade, eu fui no show do Scorpions, coloquei os vídeos, velho, tipo assim... Aí bota vídeo no YouTube, aí você vê o que aconteceu no show. Aí, por exemplo, putz, não viu o gol do Azerbaijão e quis de Jaú. Então vamos ao YouTube e vamos procurar. O legal é que, tipo, a galera já sabe, até quem tava de fora já sabe. Tipo, pra você saber que o vocalista do Green Day pegou uma garota do palco aqui no Rio, palco não, da plateia aqui no Rio, você tinha que ter estado lá, e ou então um amigo que tava lá. Agora você pode ser tipo o cara que mais odeia Green Day, que não quer nem saber de Green Day. Se alguém te falar de Green Day, você vomita. Mas você por acaso viu o vídeo, então você já sabe. É porque, tipo assim, ó, o legal do YouTube é porque o YouTube é ele como se fosse uma TV que você mesmo monta a grade de programação. Porque você escolhe o que você quer ver e você vê na hora que você quer ver. Você não precisa ficar esperando começar e você não precisa assistir, às vezes, um programa que você não quer porque não tem opção. Porque no YouTube você procura as coisas que te agradam e você assiste. É como se fosse você que fizesse a sua TV, entendeu? Por isso que é uma coisa legal. Porque se você quiser fazer um programa pra essa TV, você também pode fazer. Por isso que é o seu canal. É o seu canal, você. Nossa. Ô, Google, me contrata aí, né, velho? Você vai fazer uma propagandinha de vocês aqui, um cast só pra vocês. Pô, tinha que aumentar um pouquinho a graninha no Google Ads. Agora, eu só tô mais feliz agora porque o Caramba Cast aparece como dica no Google. Se vocês quiserem ver cara, já aparece. Não, mas cara... acho que é só pra você, eu acho. E pra não quem não. Pesquisa bastante. Não é não. Não é não. Vê se o meu nome aparece, porque pra mim aparece. Mas eu não sei aí, se aparece pra todo mundo. Uhul, então Caramba Cast é nóis. Quebrando as barreiras. Grite você também. E levante a mão também. Aquele que tem preguiça de baixar a música e escuta pelo YouTube, é uma coisa legal. YouTube, porra, cara. E tem as pessoas que, por exemplo... as pessoas que cantam lá pelo YouTube, às vezes, pra fazer sucesso. O Jaider falou da Maria Gadu, mas não é Maria Gadu. A Malu Magalhães. Mas parece. Maria Gadu, Malu, Gadu, Malu, entendeu? Malu Gadu, Gadu Malu. Eu confundi, né? Então, tem várias pessoas que cantam mó bem, que estão no YouTube, cara. E às vezes não tem tanto... Porque às vezes muito... que tá no mundo hoje, às vezes muito empresário e tal, e o YouTube até dá a oportunidade das pessoas conhecerem, né, velho? É, internet. Então... Cara, e tudo isso é o que chamamos de... Isso é globalização. Tipo, tá tudo se reunindo, com toda essa tecnologia avançando e tal, tá tudo chegando muito mais perto, daqui a pouco vai tudo ficar num ponto só, sabe? Quer dizer, já tá tudo num ponto só. Google. Isso. Bom, vamos ter meu cast? Mas sabe qual a parte mais legal disso tudo? Duas coisas, eu acho, assim, do YouTube. Uma é o reconhecimento, tipo, que é mó legal, assim, sabe? Tipo, uma pessoa, você faz um vídeo lá e você coloca, independente de ser vlog ou independente de ser um zoeira, e as pessoas falam, tipo, isso ser tão, assim, divulgado, ser tão, fazer um boom tão grande, assim, que o pessoal te reconhece, eu acho isso muito legal. E outra coisa que eu acho legal é você conseguir ganhar dinheiro com isso. Que nem o Mr. Guitar Man consegue viver do YouTube, meu. O PC Siqueira, o Felipe Neto também. Não que eles consigam viver, eu não sei. Mas consegue ganhar uma grana, né? Pô, eu acho isso a demais, gente tá aqui, cara. No Caramba Cast, na honestidade, gravando toda semana pra não ganhar nem um mísero centavo e ainda gastar com a internet e com a luz. Mas a gente tá aqui. Nossa, que muquirana você, mano. Internet, nossa, luz depois é dessa eu dou em qualquer coisa pra gente, que agora eu fiquei até comovida. Caraca, a gente traz humor, ou não, pra vocês todo domingo. Nossa. Isso não é humor, cara. A gente tá passando o tempo de vocês. Então, por favor. Uma forma de contribuição, compre as camisetas, enfim. Nossa, que coisa horrível. Bom, vamos terminar o cast, vamos. A gente vai ter que repensar essas propagandas depois, viu, galera? A galera vai estar comprando camisa porque tá com dó da gente. Deixa. Mas, filho, por que você tá gastando dinheiro? Não, eu tô com o peninho deles. Ficar, mãe, me empresta R$50 pra quê? Ah, não, comprou umas camisetas de uma galera aí que não tem condição nem de pagar luz. A ACD pro KERA. Nossa! Qual é a parte que você encerra mesmo, Jaider? Agora! Pô, galera, vamos terminando o Caramba Cast, beleza? Tema de YouTube aí, vlogs, vergonha alheia, sucesso repentino, virais, enfim, do YouTube. Bom, vamos para as nossas conclusões. Conclusões do cast, por favor. Tucci! Pô, eu primeiramente queria pedir desculpa por de vez em quando te pagar a ponto de eu ir parar no pseudocult e voltar pro YouTube. Não, sem problema, eu sei que eu tô te interrompendo, mas só você tirar o... Como é que é? O jeito é, não é? O caso é. O caso é, obrigado. Queria... minhas sinceras desculpas por aqueles que se perderam no, nas minhas divagações. E de resto é isso aí, eu pretendo um dia gravar um vídeo, começar a subliminar pra dominar o mundo. Nossa... Ah, é, porque eu tenho essa... Qual é a parte que você muda já agora, Rafa? Nossa, meu... Então, achei que foi muito legal a Carol aí estando com a gente, ficou muito legal porque ela pode dizer mais dentro do YouTube, né? Porque ela faz parte aí, ela é vlogueira famosa, nós somos só pessoas desconhecidas. Ela sai na rua e a legião de fãs sai correndo atrás dela, sabe? Caramba! Nossa. Aí, tipo, nossa, hein? A gente sai na rua e fala assim, você já ouviu falar do Caramba Cast? Caramba, o quê? Cospe na nossa cara. Caramba? Caramba é xingamento, para. Não pode falar aí. Agora, já viu falar do vlog Carol Godoy? Carol, pô, tem que subir. Carol, parece que é íntima. Carolzinha e tal. Não é não, mas... Ai, até parece. Mas eu acho que a importância do YouTube é grande, velho, já. Porque na internet, se você fala de internet, quase impossível você não falar, tipo, de Twitter, Google e YouTube, né? Porque o YouTube já é uma empresa, assim, meio que indiretamente, pessoas meio que não entendem, mas o YouTube ganha muito dinheiro com isso e também dá oportunidade para outras, né? Então, eu acho muito legal quando essas coisas acontecem e a galera quer postar seus vídeos no YouTube. Tenha um pouquinho de senso do ridículo, por favor, né? E também não tenha medo de postar os seus vídeos. Beijos, beijos, me liga. E eu não sou subliminar, juro. E pra encerrar com chave de ouro os comentários de hoje, por favor, Carol. Então, eu gostei muito de estar aqui no Caramba com vocês. Estou super lisonjeada de ser uma Caramba Cat. Estou achando demais. Poxa, ela aceitou bem, né? Eu que tem alguns anos de trauma. Quero! Deixa isso pra Enfim. E é isso, eu acho que o YouTube tá aí mesmo pra pessoa colocar vídeo. Eu conheço muita gente que fala, pô, eu acho legal seu vlog, mas eu não faço porque eu tenho vergonha, eu não faço porque eu não sei o que lá. Eu acho que, meu, tem que colocar mesmo, não sei se vlog ou outras coisas, né? Tem muita gente fazendo curta agora, essas coisas, eu acho super legal. E vamos colocar vídeos e mandem para mim e para o Caramba Cast e enfim, mandem para nós. É isso aí. Bom. Galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa participante aqui, da nossa participante surpresa aí. Se você gostou, legal. Clique em gostei aqui. Se inscreva aqui em cima. Se você gostou, clica na caixinha de mensagem que diz que gostou. E isso aí, divulga a gente no Twitter e Orkut e tudo mais. Compre as camisas. Isso daqui. E ajude a gente nessa campanha solidária comprando as nossas camisetas do Caramba que custam apenas R$25. Para as crianças aidéticas. Participe da campanha Faça um Carambeiro Feliz. Você pode estar doando ou comprando camisetas em apoio a essa instituição. Muito obrigado. Bom, viu? Vamos ir. Ficou melhor, ficou, né? Muito bacana agora, cara. Eu sei, sou um mestre da publicidade. Bom, mas vamos encerrando por aqui, galera. Esperamos vocês aí no próximo cast. Próximo cast aqui com Carol, Rafa, Tucci. Esperamos a Ferdi aqui também, que não deu para estar nesse cast. Mas estaremos no próximo cast aí com um tema legal, dê sugestões de temas. E quem sabe, assim como o do Kevin, a gente atendeu aí, a gente atende o seu também. Beleza? Encerrando por aqui, galera. Hasta la vista. Fui! Beijos. Caraca, Rafa, lá, ó. Caraca, não é a Carol, não? Caralho, velho, a Carol, mano. Vamos lá falar com ela, velho. Bora. Carol, meu Deus do céu, cara. Nossa, eu sou muito fã seu, sério mesmo. Pô, sério, que legal. Gosto muito do seu trabalho, sério mesmo. Tá de parabéns, eu gosto muito mesmo, cara. Mas, Carol, valeu, obrigada. Quem é esse cara aí? Então, vocês não conhecem o CarambaCast? Eu gravo CarambaCast com eles. Caramba, o quê? CarambaCast. Se você quiser, eu tô vendendo camisetas aqui também. Duas por... Ah, é uma loja na feira? Camelô? Pode ser, não era não, mas pode ser. É só R$57. É, cara. Ah, tá. Vi uma pepita de ouro junto? Pepita de ouro? Não, tô brincando. Caramba, Cast também vende camisetas por R$25 cada uma. Super barato. É, olha, vamos falar de coisa boa? Camiseta do Caramba Cast.